Aí, sangue bom. Falem o que quiser falar, mas aí, do fundo da minha alma, tudo aquilo que eu coloco nos CDs, tudo aquilo que eu acredito, e é naquilo, e é aquilo que eu acho que eu tenho de melhor e eu tenho que passar pra vocês. Sangue bom, vem todo mundo comigo pra trincar. A caravana do amor vai passar. E aí, feijão? O vento sul já soprou, o vento norte chegou. O planeta girou e a translação se completou. Mais um ano se passou, nada se modificou, né? Infelizmente só a miséria que aumentou. Mas continuo minha busca do verdadeiro amor. Meu juiz tá no céu, qual será meu papel nesse mundo imundo? Sei lá, será que é o rap? Será que é o 5-7? Montar uma quadrilha, entrar pra guerrilha ou talvez seguir a trilha do Ney, que cumpre pena e tira pina. Eu continuo em Hortolândia, lá do lado de Campinas. Me lembro dele em nosso tempo de infância. É sangue bom, puxa a cadeira e fica pampa. Enquanto eu te conto nosso tempo de criança, eu era pura esperança, ainda sou fruto do amor de meus pais. 26 anos atrás fui concebido, um moleque extrovertido, mano. Eu dei um ano, só que coisa eu sabia. Mas eu me lembro de tudo que fazia então. Jogava bola no campão, nadava no tubão, rodava meu peão, brincava de burquinha, batia figurinha, empinava pipa debaixo do sol, é. Quebrava a lâmpada e fazia cerol. Corria descalço pelas ruas do bairro, que na época era terra. Não tinha luz elétrica, nem água encanada, mais que nada. Era feliz e não sabia. O amor pela vida me movia dia a dia. De manhã meu pai saía pra trampar. Quase nada que eu pedia ele podia comprar, mano, é. Eu demorei, eu sei, mas hoje eu posso entender que direito de pobre nesse mundo é sofrer e amar a Deus. E que meu pai já nasceu entre a cruz e a espada, só quarta série primária. Era só um coitado, mas um pobre operário, uma fração do universo proletário, que por amor a família se sacrifica. Infelizmente é isso que o pobre é reduzido, a uma massa de excluídos pelo capitalismo. Se o amor tiver ouvidos, eu peço que me escute e pare com a guerra entre as torcidas por amor a seu clube. Eu sei que é difícil, mas não desisto, vou continuar minha busca do verdadeiro amor. Pois hoje em dia eu sou como um pintor que pinta um quadro de horror e observa a passagem da caravana do amor. Proteja, ofereça face a quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense no seu filho. O verdadeiro amor onde eu encontro ao Senhor será de mãe pra filho, talvez no gatilho que gira o tambor. Por amor à família, no dia a dia vai buscar seu sustento desse modo sangrento. Por quanto tempo eu já não aguento mais essas guerras sociais, essa disputa de classe. Sabedoria, truta, sabedoria é um lírio branco que nasce em meio aos espinhos, difícil de alcançar, mas um dia eu chego lá. Quem sabe com ela eu encontro uma forma de acabar com a favela, miséria, a guerra, estabelecer a paz entre os homens da terra. Dizem que o amor um dia vencerá a guerra, mas como se o amor também fabrica a guerra. Desde os tempos da Grécia Antiga, quantos homens Lampião não matou por amor a Maria Bonita? E aí, quantas vezes você não tretou por amor a sua mina? Me diga, o amor à propriedade é o mais covarde, é desde o berço da humanidade. Há milhares de anos antes do Império Romano, é mais antigo que o sal, é mais velho que o clero no sistema feudal. Um dia com certeza o bem vence o mal, mas eu digo com franqueza que meu povo sofre mais pós-revolução burguesa. A vida é uma árvore, o amor é o tronco. Quem se agarra ao tronco com certeza não cai, mas seu peso pro galho pode até ser demais. Valeu meus trutas, sangue bom, pelo dom de me ouvir, mas eu não paro por aqui, pois eu sou como um pintor que pinta um quadro de horror e observa a passagem da caravana do amor. E quando penso, lamento, me lembro da filha de um sargento que troca o amor da família pelo amor às divisas. Expulsou sua filha que acabou de engravidar. É coisa de militar disseminar o horror. Ele se esquece que um dia também já amou. Olha um veículo parando na esquina. Tá vendo aquela mina? Saia vermelha, blusa preta. Ela diz que é 10 a chupeta e 40 completa. Talvez nem passa dos 16, a filha do militar que eu te falei está vendendo o que seu pai lhe negou. Sabe o que, mano? Só o amor. Entrega seu corpo a qualquer louco em troca de um troco. Não tem nada pra vender, nada pra oferecer, a não ser seu trabalho. É a mesma coisa que acontece ao operário, que aluga a força do seu corpo por amor ao seu salário. Nenhum dos dois é patrão, não tem acesso aos meios de produção. Então eu chego à conclusão que existem duas formas de prostituição, uma oficial e a outra não. Então, não é discurso, irmão, mas tenho o dom de me ouvir, pois muitas coisas eu vi no litoral e no interior do país. Mas aí, sempre encontrei o amor de braço dado com a dor. Mas continuo minha busca do verdadeiro amor. Foi procurando num sábado, observando um sábio. Aprendi com seu choro, mas nada aprendi ouvindo a música de um touro. Sabedoria vale muito mais que ouro. Nunca deseje lucro, nunca deseje tesouro. Sabedoria é uma graça se um dia alcançá-la. Seu lucro é bem maior que o da finíssima prata. Ame a sabedoria e faça dela seu guia. A vida passa, só ela transpassa o tempo. Ninguém segura o tempo, ninguém segura o vento. Nem o que vai ao sul, nem o que vai ao norte. Nesse intervalo, gente nasce, gente morre. Criança vende doce no sinal. Aposentado morre sem vaga no hospital por falta de amor, de vontade, de sensibilidade. Como se fosse um pintor que pinta um quadro de horror, eu observo a passagem da caravana do amor. Eu observo a passagem da caravana do amor. E aí, Caio, como é que é?